Rasga a lona, vem pra arena. Palhaço, palhaço macabro, palhaço macabro. Bem-vindo ao picadeiro, é forte, sem corte a cena. Palhaço, palhaço macabro, palhaço macabro. Abre-se as cortinas, rasga a lona, vem pra arena. Palhaço, palhaço macabro, palhaço macabro. Bem-vindo ao picadeiro, é forte, sem corte a cena. Palhaço, armaram o picadeiro, na Matias montaram a lona. Garanta seu bilhete, a pipoca e a poltrona. Se possível, bem na frente, o show vai começar. Com cadáver fedendo a podre, escondido no sofá. Cruel espetáculo em cartaz, normal aqui. Mamãe, por que o palhaço não sorri? Pergunta ao sistema, besta anglo-saxônica. Que em vez de algodão doce, vem de pó, pedra e maconha. A infância e adolescência, por aqui um caos diário. Casamento real, aqui é lado e o usuário. Sem maçã do amor, as biqueiras tão lotadas. Até a filha do palhaço nasceu da municiada. O crime e o terror aumenta ano após ano. Mundo mágico encantado, é a DP dos porcadiano. Lavagem de dinheiro, joia e droga nunca para. Na madruga chega as putas, a orgia tá formada. Tipo um barril de pólvora, o ódio cresce por dentro, formando vários bin Laden assassinos de realengo. Cada corpo desovado encontrado, mídia não para. O palhaço chora sangue, do olho não esguicha água. Palhaço macabro, palhaço macabro. Abre-se as cortinas, rasga a lona, vem pra arena. Palhaço macabro, palhaço macabro. Bem-vindo ao picadeiro, é forte, sem corte a cena. Palhaço macabro, palhaço macabro. Abre-se as cortinas, rasga a lona, vem pra arena. Palhaço macabro, palhaço macabro. Bem-vindo ao picadeiro, é forte, sem corte a cena. Os palhaços matam a sede, com sangue e a gargalhada. Os varão da vila protagoniza. Se for minha macabra, vai Unidunité 0, 1, 2, 3. Finalizando a missão, ladrão no suplício chinês. Nariz vermelho das ruas de terra, plateia respeita as peças por uma ponta de baseado. Dormiu na ponta da faca, morado vale 2. Aqui é só os monstros cabulosos nos bastidores. Segue o tráfico em ritmo febroso, de coringa e magrela, flagrante no cano do guidon. Aqui a morte é a vista, não existe prestação. Foi na Matias Branco mesmo que eu vi vários deitar na Vila Cerne e Harmonia quando eu morava lá. Qualquer motivo era estouro, não tinha blá blá blá. Tudo de menor deitou, vi a mãe dele chorar. Quantos pela função já estavam diplomados, hoje tão trancafiados na rainha dos condenados. É o circo itinerário que mata, morre e fere. A dona morte sempre presente, não dorme em frente e segue. No picadeiro não tem cores, só palhaço assassino iludido pelo dinheiro, com vários homicídios. Você matou tua mãe? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você ouvir um cara falar com você... Ah, morre, diabo. Não tô falando? Então morre, diabo. Palhaço macabro, palhaço macabro. Palhaço, abre-se as cortinas, rasga a lona, vem pra arena. Palhaço, palhaço macabro, palhaço macabro. Palhaço, bem-vindo ao picadeiro, é forte, sem corte a cena. Palhaço, palhaço macabro, palhaço macabro. Palhaço, abre-se as cortinas, rasga a lona, vem pra arena. Palhaço, palhaço macabro, palhaço macabro. Palhaço, bem-vindo ao picadeiro, é forte, sem corte a cena. Palhaço, palhaço macabro, palhaço.